Não tô somente palavras jogadas ao vento. Cada verso e compasso contém um sentimento. Infelizmente a minha vida é triste vida, marcada por desgraça e nunca alegria. Aqui não tem campo de bola, burquinha nem peão. A nossa fonte de vida vem dentro de um caminhão. Eu sei, é difícil, mas pode acreditar nisso. A cobertura da minha casa é uma piscina de 1000 litros. É bem pior que na favela, não tem rua nem boteco. A vida por aqui é catalixe como é resto. De vez em quando aqui tem festa, mas é raro. Só quando cola caminhão de supermercado. Aos 12 anos agonizei na vida o maior mal. Vi minha mãe morrer infecta com uma agulha de hospital. Meu sonho é só crescer, sobreviver à guerra. Desespero, eu sei que a vida não é bela. O meu sonho é só crescer, sobreviver à guerra. Sou herdeiro do desespero. Agora que eu tô ferrado, com ela era difícil, imagina solitário. Mas antes de partir me ensinou a crer em Deus. Meu filho, tenha fé que realizará os seus. Na inocência de criança, mal queria o Senhor. Se ele é tão bom, por que levou o meu amor? De repente uma luz apareceu em minha vida. Conheci uma senhora e uma menina. Era sua filha, um anjo muito linda. Resolveram me ajudar, agora tenho uma família. Perante a minha cama feita de papelão, ajoelhei em oração, Senhor, dê seu perdão. Agora tenho em minha vida um motivo pra viver. Obrigado, meu Deus, por me fazer entender. Meu sonho é só crescer, sobreviver à guerra. Que alegria é pouca na vida de um condenado. Certo dia minha senhora disse: eu vou demorar. Cuide de minha filha até quando eu voltar. O caminhão já vai chegar logo pra despejar. Tente fazer com que ela fique distante de lá. Sossegada senhora, pode ir e voltar tranquila. Pois por ela agora eu dou até a minha vida. Emocionada me abraçou e disse em meu ouvido: pois pra mim você também já é quase um filho. Mas era bom demais pra ser verdade, sangue bom. Nos distraímos e chegou o caminhão. Caralho, cadê a criança? Olhei que tive a visão. O cara tava dando ré em sua direção. Então corri, gritei, mas muito forte: sai daí criança, foge, foge. O motorista escutou, graças a Deus ele parou. Olhei pro céu e agradeci com todo o meu amor. Realmente minha alegria não durou nada. Olhei pro chão e vi minha velha que morreu infartada. O meu sonho é só crescer, sobreviver à guerra. Sou herdeiro do desespero. Eu sei que a vida não é bela. Sobreviver à guerra. Sobreviver à guerra. não é bela. Sei que a vida não é bela. O meu sonho é só crescer, que a vida não é bela.